recordo sempre e com muita saudade do lugar aonde a Cristo eu aceitei. Era um templo pequeno e sem beleza, mas foi ali que feliz eu me tornei. O dia mais feliz da minha vida foi quando a Jesus Cristo eu aceitei. Toda a tristeza transformou-se em alegria. Ó dia lindo que eu jamais esquecerei. Dobrei meus joelhos ante o altar de Deus, com minha alma triste e sem guarida. Naquela hora, tudo em mim se transformou. Foi o dia mais feliz da minha vida. Poucos crentes ali estavam reunidos, todos oravam e a Deus glorificavam, porque um pobre e miserável pecador por Jesus Cristo estava sendo perdoado. O dia mais feliz da minha vida foi quando a Jesus Cristo eu aceitei. A tristeza transformou-se em alegria. Ó dia lindo que eu jamais esquecerei.